upper Whiskey 5-8. Fly maintain flight level 390, squawk 5575, departure 120.8. Objective score on to report 24 set up and push your American 980. Call for push and start, American 980. Roger. Para push acionamento, turn 3663, noite. Dani Cristiano, porta táxi, são 3663. Que moeda da táxi, 3663. Número 2 na setora, guarde, Oxana M3 e número 2. Totalmente pronto, 3304. É, negativo, ainda estão retirando, porém, é mais importante, vai estar pronto. Tem, então mantém a posição agora da autorização. Aguardando, 3304. Tenho 221, prossiga para o solo. Tá pronta a cópia? Autorizado, conquista, nível 200, decolagem da 190 com curva direita, perfil de saída árbol, após direto destino. Acione no transponder 5577 e controle da pera 120.8. Correto, trip 522, eu não confirmo somente o pátio 3. Sim. Totalmente pronto agora para push 3304. 3304, sim. Mantenha a posição, o centro tráfico livre já terminou o push inicial táxi no setor sul, após o mesmo será autorizado. Mantenha a posição agora, as direções. Sim, mantendo 3304. 7, baixou e travou, livre posto no 0072. Táxi Rotan 3663, com POV 184, alterna Galeão, autonomia de 3 horas e 51. Desativado, Pesado táxi até a ponte férrea da pista na zero, via pátio principal, Indy Alpha na ponte férrea, vai chamar torre em 1 na noite, decimal. 95, ajuste na 0, 1-2. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, 1 na noite, 95, torre 3663. Cena 63, 1-2, está livre no 1-0, chame táxi. Cena 1-0, repartir para o táxi, 1-2, 3304, é o solo. Liga na 5-4. Podendo que a equipe de solo após o Airbus da companhia passar reto agora, está livre, chame táxi. Coordenação autorizada, camarada táxi 3304. Estabilizado no ILS, voo 1888. Portão 2, como está aqui no... A cópia, para Guarulhos. Agora, copia? Pronto, copia. Pesado, São Paulo, Guarulhos, nível 360, decolagem da 1-0, curvando à direita no perfil da saída da Euler da Bridge, intercepta peso 1 no meio da Brava até o Zulu e foge conforme a rota do plano. Acione no transponder 501-1 e controle a PR em 120-8. Guarulhos, 360, decolada a pista 10, curva à direita, porta Euler da Bridge, campo Zulu 166HZ, 501, transponder 108, controle, 6729. 729 está correto, time pronto, puxa bem, acionamento na posição 02. Semana pronta. Solo Salvador, agora no 605, tá no 05, puxa acionamento. Agora no 605, mandei a posição em aguarde. Aguarde, agora no 05 da livre no 05, reporta táxi. Reportará para táxi agora no 605. São 3304, 1104 está autorizado, reporta táxi. Camara táxi 3304. Confirma, por favor. 1072, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1072. Solo Ocean Air 6312 para o táxi com 3 horas de milho para a milha, alternando Natal, 1150 a bordo. Sente, autorizado inicialmente até através de meia dúzia, Ocean Air 6312. Inicialmente através do meia dúzia, 6312. Solo 072. Prossiga. Bem no meu traverso direito na pista, aqui um pouco depois da X, antes da Fox, na lateral esquerda da pista tem um resto de algum animal que é o que está atraindo bastante urubu ali. Eles não estão no eixo da pista, mas esse resto de animal aí que está trazendo, está mantendo esses urubus toda na lateral da pista. Se o Embraer puder retirar, esses urubus vão sair dali. Próxima Fox? É, uns 50 metros antes da Fox, um pouco menos talvez, na lateral esquerda da pista. Bem próxima à Yellow Line. Salvador, Ocean Air 6311. 6311, aguarde copo, por gentileza. Não tem problema, tá chamando um pouquinho mais cedo, só pra confirmar a saída, senhorita. É da Euler da Bridge a saída. Sim? Da Euler da Bridge. Tem condições de aumentar? Diego no 888, tá na final da pista 1-0 contra a embaixada e travado. Diego no 38, vento 040 graus 5 nós. Aguarde pista livre. Aguarda pista livre, Gol 988. Sim, você vai prosseguir como número 2. Eu sigo o R2 da TAM no ponto. No ponto sério da DF, Chimento Rio 1985, ajuste no 0, 1-2. Ativo, ponto sério da DF, 1-8-9-5. Eu segui como número 2, fazendo separação do banho da Gol. Aquilo Índia, informação que você é novembro, número 2 para a Copa Guardi. Alucan 3304 para o táxi, 184 a bordo, 3:30, alterna Guarulhos. Gente, toda hora do táxi vai ter ponte para da pista no 0, via Índia, Alfa no ponte para vai chamar a torre, 1-8-95, o ajuste no 0, no 2. Gente, livre táxi, via Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1895, 1-0, no 2-3304. Antes da Juliette, boa na 072. Sente, mantém a posição no 072. Tem, tá certo. Controle com o Golfo. 3063, controle 1208, boa. Entry 859, number 2 copy, stand by. Tamari, desce até o 50 e redução para 2, 509. Ground, 980, request pushing start, 1-1. To the nation with ground staff, report back to taxi, American 980. Clear to pushing start, both taxi. Sorry, muito bom dia, eu tô na 3663, agora cruzando 2300 pés para 340. Tô na 3663, contato radar, 340, saída da EL. Saída da EL, mantendo 3663. O filme é alternativa? Campinas. Gente, aguarde para iniciar o táxi. O Gol 1605. Aguarde para o 1605. Passo por 32. Aguarde para o portão 01. Portão 01, Gol 1075. Correção 3304, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 3304, gente, mantenha o ponto de espera. Mantendo 3304. 3-1-1-4. Ópera, né? 3-1-1. 3-0 Guarulhos, nível 360, decolagem da 1-0, curvando à direita, perfil de saída da EL e da Bridge, intercepta para o Zulu no meio até Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acena no transponder 5-0, 1 no meio e o controle opera em 1-2. 2-3-6-0, decola 10, direita da EL, V da Bridge, até o Zulu 3-6-7, 5-0, 1 no meio, só confirmando o controle. 1-2-0-8, é o controle. 208, obrigado. Correto, pronto para o pushback e acionamento na posição 062. 06, chamará. Qual é a frequência do som? 1-2-1-9. 2-1-9, bom dia. Tá, 3-3-0-4, aguardamos o instante na cabeceira. Há uma viatura na pista, efetuando a verificação devido ao resto de pássaros e pássaros sobre a pista. Sim, aqui, 3-3-0-4. Segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, Gol 988. 2-1-5, limite ao localizador, descendo para 3 mil pés, mantendo a velocidade desse. Espera da pista na 0, via Pátio, em via Alfa, no ponto de espera, vai chamar a torre em 1-1-8-95, com ajuste na 0, no 2. Vira Martinho, Pátio, em via Alfa, para a ponte de espera, 3-9-5-1-6-0-5. Será que o Wendy é o solo? Filme Pátio e pista aqui da cola. Só um minuto, desculpa. 10 mil, velho. Não, 888, ingresso Juliette para o portão 03. Autorizado Juliette, portão 3, gono 888. Sério do comandante, o Serra Quilândia. Autorizado decolar, menos 60 graus, 1 a 2 nós. Decolar, 0-3-3-4. Torre Salvador, o saneamento 312 para a ponte. 10 via Main April, India e Alpha. Holding point, tower, frequency 1-18-9-95, Q18-10-12. Via Apron, India. Alpha holding point, India to holding point runway 10 and tower 118.95 to America 986. Can I need to confirm souls on board? Right. Confirmations on board. Affirmative. 169-9-9-3. Chama 3663, chama Recife 1251-3325. 1251-3325. 3663. 4 TAN, decolou 29, chame no 20, decimal 8, no voo. Quanto você tem? 120, decimal 8. 08, ok. 120, decimal 8. Decolar, vente 60 graus, 10 nós. Vou decolar, vente 3, 9. 2, Salvador, bom dia, agora 605, mantém 0, 9, 0, 9. Bom dia, agora 605, precisa alinhar e manter, pistão no 0. Tá, levantei, agora 605. 95 370 Lago 3304. Fluindo autorizado táxi, chame na tua pampa, ingresso. Turn 3-8, find the notch copy. Reportar estabilizado, pastor 3-2. ingresso, posso ir na área de pronto, cabeceira, no 77. 6312, decolou 31, acima no 20, décima 8. 208, 6312. Autorizado decolar, né? 50 graus na volta. Livre decolagem, 90, bora 60. Chama 6312, contato radar, suba para o 350, saída PUCA. Segurando a PUCA, positivo, olha presente para o destino. Após 2000 autorizada. 2000 peça cruzando agora, já. Portão 6 118.95 295, torre, passou 32. Tax, 6729. Espera para o tax, autorizado, L 6729. Go ahead, 3859. 305 decolou aos 33, chame 120, décima 8, controle, por favor. 308, igual na 606 graus. Bastou, 32, desalto, então. Transition, at the part, right turn, call code 5574, Salvador Port Control, 120, décima 8. 360, saída da El. É da El, 360, agora 605. That's 3859, please check your radio because your transmission is very low. 5574, Departure Salvador, Departure 120, this is Malta, 3859. Tobacco is correct, report to the taxi, 3859. Bom, no 605, autorizado Leda da presente. Direto Leda, agora no 605. Gente, confirma a pista aqui da cola. Só um minuto, copia. Decola da 17 com proa. Sim, só um minuto para cópia. Lincoln, Niner 80, ready for departure. Marker 980, line up, Andrew 8, for show 0. Line up and wait, 1-0, American 9. Lina, inicialmente 500 pés, aguardando liberação para ascensão ao 045. Decolagem da 17 com Prua Norte, em coordenação com a torre. Acena no transponder 5006. E controle da PR 1-20-8. 37, frequência livre no correlacionamento e decolagem torre 18 decimal 95, ajuste 1-0-1-2. Bom, Lab, 6729 está pronto para ataque com 171 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Recife 1260, alterna 1288. 260-288, bom dia, está 3304. Para pushback acionamento, trip 5345. Check me, decolou 6-8, por favor. Grato, até mais tarde. 6250. Call cadence, clear my arrival, distance at level 050 and fly direct to Itapi. VIP 5414, contato radar sobre a posição coral, na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, reporta descida. 6729, bom dia, mantenha. Mantenha, 6729. Passe Aquilo Índia, contato radar, 400, saída da EL. 400, na DAEL. 982. Bom dia, Gondo 982, pouso autorizado, pistão no zero, vento 30 graus, 9 nós. A livre pouso, baixada de checada, Gondo 982. Tour 859, coordination for outside report, threat to taxi. Tchau. Put your American 980 with your Fasten 2000 for 390. American 980, radio contact for departure, climb for level 390, book a departure. Book a departure, 390, requesting 16000, please. Go ahead. Requesting 16000, please. Goodbye. O American 980, confirme, 360? 16000 would be a good one for us to stop and check. We have weather higher above that. Thank you. Roger. Salvador Trip 5345 para o táxi, está com 105 a bordo, 2 horas e 50, até na Porto Seguro. Thank you. Ali, mantém, mesmo aí para os nomes. Indy Alfa na Ponte Fera Torre, 1-8, décima 95, ajuste na 0-1-2. Para a parte, via parte direto para a Ponte Fera da 1-0, quando pronto, Torre 8-9-5, 5345.